Ao telefone temos o Hugo Maia para falar deste seu álbum Caminho, o álbum dos Fonzi. E antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, o prazer é meu e em nome dos Fonzi é um prazer enorme estar aqui na Rádio Boa Nova. Hugo, o que é que mudou desde Melopot para chegar a este quinto álbum, Caminho? Conhecer diferentes culturas, ter conhecido muitas bandas, muitas experiências, e 15 anos depois foi quase, e isto sempre tudo em inglês como pano de fundo, com os Fonzi, que nos deu essa possibilidade de andar pelo mundo. E acho que hoje em dia, com tanto consumo que há e as coisas que aparecem, mesmo que sejam boas, são consumidas tão rápido, que há tanta informação, é difícil mesmo bandas aguentarem-se tantos e tantos anos, vai ser difícil bandas novas que apareçam aguentarem-se 15 ou 20 anos, porque torna-se difícil, as coisas são mesmo consumidas muito rápido, o que não acontecia antigamente. E acho que esse foi um estímulo novo, para não ser mais do mesmo do que já tínhamos feito, foi abraçar. Tínhamos feito uma experiência com uma música em português, correu bem, que foi a música A Tua Imagem, e de repente íamos para o estúdio gravar mais um em inglês e dissemos, porque não para este estímulo novo, para um álbum novo e para darmos alguma coisa de novo sem mudarmos a identidade do Sponzi, ver se conseguimos fazer isso em português, que nos deu logo outro ânimo. E metemos-nos ao trabalho e ficámos contentíssimos com isso, estávamos com alguma expectativa o que é que podia ou não acontecer, mas felizmente a coisa correu bem e o feedback superou todas as expectativas. Acho que foi por aí. Por ti. foi a receptividade da tua imagem que efetivamente levou a que fossem escrever para gravar em português? Sim, foi também, foi porque não estávamos à espera que acontecesse o que aconteceu com essa música. Essa música foi uma música que eu compus, eu lembro-me, eu tenho assim um bocado o vício de estar sempre a compor, sempre a escrever, e vou guardando assim um pouco na gaveta. E um dia escrevi essa música e meti essa letra em português, e guardei, nem era uma música que... Guardei, deixar aqui, até era uma música que eu nem apreciava muito, às vezes acontece. E tipo dois ou três meses depois fui ouvir a música outra vez e, mas esta música até tem aqui qualquer coisa. E mostrei aos restantes membros da banda e toda a gente disse, não, mas esta música a gente devia gravar isto. E gravámos, aconteceu mesmo, então olha, vamos só gravar e vamos oferecer esta música, nem vamos inserir em nada, vamos só apenas gravá-la como... no momento em que estamos para ir depois para estúdio e em vez de estarmos desaparecidos, agarramos e oferecemos uma música nova, como nunca fizemos. E de repente a música estourou, e a todos os níveis, a maneira de quando chegámos a estúdio e comecei a cantar em português, com o próprio produtor, disse logo, pá, a tua maneira que estás a cantar... é natural, é mais natural, por mais que se saiba inglês ou que não se saiba... Quando se canta a nossa língua, é a nossa língua. As coisas sentem-se de outra maneira. Não, isso não há volta a dar. Sim, depois, até se larga também o público que claro, pode compreendê-lo. Não? E depois notou-se isso no público e no feedback, que foi, sem exagero, mais de 99%. O feedback foi, escrevam por favor mais uma música ou duas, ou façam tudo em português. E deixou-nos ali um pouco... já tínhamos tudo preparado para fazer em inglês, já tínhamos o que é que fazemos, mas depois dava-nos mesmo prazer, porque era uma coisa nova que fazíamos durante os concertos, já a tocar essa música à tua imagem, e aquilo dava outro estímulo à banda, e via-se na cara das pessoas a cantar e cantavam aquilo do fundo que estavam a sentir, e dissemos mesmo, então vamos atrasar um pouco mais o álbum, não há de ser por aí, e vamos ver se conseguimos fazer isto. E foi um grande estímulo. E agora estamos mesmo numa fase que as coisas só saem mesmo para português. Agora, se quiséssemos escrever alguma coisa em inglês, não sei se ia ser assim tão fácil. Agora, por estarmos a passar esta fase, não quer dizer que não fazemos. Mas acho que foi a opção certa, foi tão certo. A todos que ficam, a todos que sofrem, em nome do amor, numa solidão que se cria a dois, uma história ou não que separa a dor e que nos liga, em nome do amor. Voltarei a ser o que era, em nome do amor. temos aqui um álbum que já vai no quarto single, agora é o último, Em Nome do Amor. Sim, curiosamente sim. São os primeiros quatro temas do álbum. É um álbum que está vivo, ou seja, não é efêmero, como há pouco falou, sim, que está, enfim, a renascer todos os dias com temas novos. Claro, e isso claro. Desperta o interesse não só dos fãs, mas também daqueles outros que vão ouvir, e alguns dos casos pela primeira vez. Sim, e outros sim, que, sim. mesmo que não seja a primeira vez, quase que associam Fonzi como algo de novo, precisamente pela questão do português. Sim. Percebe as letras, aliás, Hugo, na voz, tem uma excelente dicção, percebe-se perfeitamente aquilo que quer, independentemente do estilo musical que temos, que não é a panagem de grande parte das bandas. Claro, do claro. Pós-punk, vale, assim, sim, que mas é. Principalmente isso da dicção é uma das coisas realmente que fez mudar e que eu tive mesmo cuidado em ter, porque depois até tive cuidado de ir ouvir algumas coisas em português e acontecia realmente isso, que era até mesmo em português às vezes havia músicas e boas músicas que nem se percebia bem o que as pessoas diziam e via-se que era falta de soltar para fora na altura quando gravavam e foi um dos cuidados que eu tive e que realmente faz mesmo a diferença e que às vezes quem canta em português, não é? quem grava em inglês e quem quer fazer as coisas em inglês às vezes esconde-se assim um bocado atrás da língua e enrola um pouco e aquilo acaba-se por não sair e não passar para fora. Isso foi uma coisa que tivemos a mesma intenção, por acaso. E este álbum chama-se Caminho. Presume-se que é um caminho que começa de Mellow Pot, de 98, passou pelo Built Rock de 2001, Wake Up Call de 2004 e o Shout Out de 2007, o último, antes deste caminho. É um marco, ou seja, daqui para a frente tudo vai ser diferente. Essa foi a intenção, é precisamente a música que abre o álbum, que começa mesmo, não foi em vão que chegámos aqui. Começa mesmo com essa frase, esperamos que sim, que seja um novo caminho a percorrer, porque não nos damos como já em final de carreira ou qualquer coisa assim do género, nada disso, acho que estamos mais entusiasmados do que nunca. Às vezes é isso que eu volto, parece que é um bocado bater na mesa. É difícil às vezes arranjar novos estímulos, ir para a garagem, ensaiar, tocar as mesmas músicas, e assim parece que é tudo novo, parece que voltámos ao tempo quando se começa em 96, que dá vontade de ir para a garagem, mas vamos amanhã outra vez porque amanhã temos que fazer mais isto, vamos fazer mais este arranjo, vamos ver se dá alguma versão destas, se dá para agora fazer outros arranjos e fazer com umas violas e que, por exemplo, nunca fizemos nada acústico e consegui fazer umas coisas acústicas, mas em português, que se percebe bem destas músicas, algumas versões, só para brincadeira, e todos os dias há coisas novas. E 15 anos depois, isso é bom de saber que todos os dias telefonamos-nos uns aos outros. Olha, então hoje à noite podes, então hoje amanhã, e marcamos amanhã mais 2 horas, mais 3, vai que eu estive aqui também a arranjar isto. E as coisas continuam sempre, sempre, sempre. E por isso acho que este é o novo caminho. Espero bem que sim. Certo destino incerto, seguimos um traçado. em frente, seguimos um traçado, um caminho que nos leva em frente. Isto leva-nos aqui a perguntar o seguinte: como sabe, e já sabe melhor que nós, Fonzi foi uma banda que, ou foi, está a ser ainda uma banda, que é quem foi abertas as portas do fora do país. Sim, sim. E em alguns casos até com mais conhecidos fora do país dentro do próprio país. Claro, tá. E o que vai ser Fonzi agora em português para fora do país? E claro que não me estou a referir ao Brasil, onde vocês já passaram, aliás, com grande sucesso. O público, por exemplo, brasileiro, neste caso, vai ter uma recepção diferente por via do português, embora muitas vezes não percebam o nosso português. Sim, sim, sim. Não, isso acontece. Mas por acaso, isso era uma coisa que estávamos assim um bocado expectantes, como ia ser a parte... Porque houve uma coisa que foi assumida, foi dizer, vamos parar um pouco com a parte internacional, porque foi mesmo muitos anos lá fora, e passámos muitos anos, acho que mais de 10 anos, a ouvir sempre, então quanto é que vocês vêm a Portugal, mas porquê é que vocês nunca tocam cá, mas porquê é que... E as coisas não eram bem assim, porque as músicas continuavam a rodar cá, os vídeos a passar, tocávamos em todos os festivais, nas semanas académicas as principais todas, acabávamos sempre por tocar nos sítios todos os principais, mesmo cá em Portugal, mas parecia... E era verdade, nunca chegava mesmo ao grande público, e parecia sempre quando alguém ouvir uma coisa nova, e aquela, mas porquê é que esta banda nunca vem cá, parecia que não havia informação, e decidimos, aliás, de chegar ao ponto de durante anos e anos continuarmos a receber e-mails em inglês, mas escritos por portugueses, a perguntar porque não gostavam que a banda viesse a Portugal, mas em inglês, e não, mas nós somos de Lisboa, não se pode falar em português, não há, porque estava isso criado, que Fonzi era uma banda que às vezes até podia ser mesmo estrangeira, nem portuguesa sequer, e isso foi assumido, foi dizer, não, agora então que fizemos o álbum em português, vamos mesmo dar um espaço lá fora, também foi muitas viagens, comemos muito asfalto mesmo, e às vezes é preciso descansar um pouco, e foi assumir, vamos dedicar tudo a Portugal e vamos ficar por cá, e o único que sobrava onde podia ser lançado, lá está pela língua, seria só apenas no Brasil, e as coisas começaram a passar, os singles, e o feedback começou a vir como... Não houve nada de anormal, não houve nada, não percebo o que eles dizem, ou qualquer coisa. E depois às vezes respondemos sempre aos fãs que nos mandam do Brasil e isso. E tínhamos esse cuidado no início, mas já ouviste o álbum todo, percebeste tudo, e mandavam a dizer que percebiam tudo, a mensagem toda, numa música, se calhar também a acompanhar pelas letras ou assim, mas não houve aquela coisa de, tá bom, mas... não consigo entender, e nós sabemos bem que não é fácil eles perceberem se começarmos a falar o nosso português. Olho nos teus olhos e o que vejo no fundo é angústia de quem não quer estar só outra vez. Horas e mais horas que te arrastam as noites no tempo que te lembra o que foi. Para o ouvido faz moça no olhar que se quer recuperar. Breves melodias que ecoam nos dias que passam e que te deixam só outra vez. Vou tentar temos aqui o álbum que já saiu, como há pouco disse, um álbum que é, em termos gráficos, tem fotografias vossas, uhum. até agora aí, para identificar bem a vossa cara, sim, e notarem que são portugueses, na Serra de Sintra. É um espaço que vos é querido e, de algum modo, quiseram também anunciar a ideia do caminho. Sim, acho que foi por aí. O conceito foi mais ou menos encontrar um sítio onde conseguíssemos ver os fons e assim de costas a ir direito a um caminho, e depois na contracapa já ver os fons de frente, como se a atravessar, como se fosse, sei lá, um portal para um portal novo e realmente traçarmos esse caminho à nossa frente. Para ser as nossas metas como conquista. O Hugo, são pessoas novas ainda. E podemos ver a idade? Sim. Está tudo na casa dos 34, 35. Se bem que muita gente consegue nos dar 20 e tal, para nós é perfeito. Claro. Para nós é perfeito. Isto vem a propósito da questão do teledisco, videoclipe, se podemos chamar assim, precisamente deste tema que, enfim, que foi... que está envolto na ideia de mudar para o português. Uhum. E falamos, portanto, da tua imagem. Sim. Vão sim. Recriar aqui um clube, o Johnny Guitar. Foi mesmo por termos vivido, porque era um sítio onde passávamos, acho que 3 a 4 dias por semana, uhum. por ser um sítio tão perto das nossas casas, porque somos de Alcântara e íamos uhum. a pé para o Johnny Guitar, e passávamos lá sempre, tínhamos, era 16 aninhos na altura. Então, quando digo viver, não foram lá tocar, mas essencialmente... Não, não tocámos como Fonzi, mas tivemos outras bandas na altura, uhum. que nessa altura com 16 anos e 17, e chegámos a tocar lá, eu tive a sorte de tocar lá duas vezes, e são coisas que eu não me esqueço, e conhecia muito bem o Alex, e conhecia o Joãozinho, que eram os donos, porque o Zé Pedro, e depois mais tarde com quem trabalhamos agora na Lisboa Agência, que é a nossa agência, que é o Luís Tomás, que também foi um dos fundadores do Johnny Guitar, e é engraçado passar tantos anos isso ter ligado, e era mais assim um pouco o sonho quando estávamos lá. Sim, com essas idades, 16, 17 anos, e íamos a todos os concertos e víamos essas bandas na altura, que foi as que convidámos, que era os Pesticida, que era Lulu Blind, coisas assim. Mata-ratos, sim, tudo o que víamos. Era, e víamos-os na altura e não conhecíamos, mas depois já conhecíamos as caras, não é? De ver. E realmente passar tantos anos, reunirmos esse pessoal todo, que agora já somos amigos há vários anos, mas foi uma ideia, acho que foi uma ideia criativa mesmo, bastante de lembrar. Bastante feliz. Quando ligou, presumo que tinha sido assim, chegar a parte de pessoas que entraram neste videoclipe, e estamos a falar do Totrips, por exemplo, o Carlu, o João Nobre, o João Pedro Almendra, isto estou a citar de cor, bons que me recordo. Qual foi a reação? Nós, sou eu, Hugo Maia, Fonzi, estamos agora a cantar em português e queremos que venham participar connosco aqui numa tarde de devaneio no antigo Johnny Guitar. Sim, não, tipo, a nossa surpresa é que cada um que nós ligássemos, e haviam muitos mais que ficaram de fora por questões de logística, porque estava marcado para um certo dia e é difícil, ficou muita gente de fora, o Ribas de Censurados, mesmo o Palitos também era de Censurados. Sim, ficou... sabemos que o Paulo Furtado era um deles, também dos Teddy Furtado Boys, também estava em estúdio, uhum. sim, o Miguel Guedes Blindes, e entre outros. O Tomás estava... Ribeiro, que já nos confidenciou também. Uhum. Só que era tudo pessoal que estava, e que disseram que sim ao telefone, só que tinha a ver com o dia e fizeram tudo por tudo para conseguir e quase impossível, e no dia a ligarem, mas eu penso, ainda consigo chegar aí a tempo e as coisas, mas ficou a ideia, ficou, mas a surpresa principal foi a cada um que ligámos, e fomos nós que ligámos, não foi, porque isso foi uma coisa sempre que os fãs fizeram, tudo foi sempre os fãs que fizeram, todos os vídeos, os websites, os t-shirts, os merchandise, tudo, as capas dos álbuns, sempre foi os Fonzi que fizeram. Nunca deixámos, acho que foi um segredo dos Fonzi também, da duração dos Fonzi, foi esse. E somos nós que contactamos as pessoas, é arranjar os contactos e diretamente falar. E a surpresa, era surpresa e ao mesmo tempo não era, ficávamos um pouco surpreendidos por isso, porque cada um que ligava, A maioria já conhecíamos agora, mas ao mesmo tempo fica sempre aquela coisa, e quando ligávamos era tudo, não, é já, e grande orgulho, mas a sério mesmo, nem acredito. Ficávamos um pouco, e quando iam lá aos estúdios, chegavam, e pá, nem estou a acreditar que vocês convidaram, está mesmo bacana, pá, muito grande prazer estar aqui. E mais entusiasmados do que da nossa parte, parecia, claro que estávamos entusiasmados, mas era com surpresa que víamos o entusiasmo do outro lado. Podia ser só uma coisa de chegar e fazer, e realmente não era. Havia mesmo entusiasmo, e isso capta-se mesmo pelas imagens, que se vê-se mesmo que cada um está ali a dar o seu melhor. Sim, os nossos ouvintes poderão consultar a nossa página em www.radioprova.com, está lá o vídeo, portanto, e uma imagem vale mil palavras, não é? É um bocado isto. Claro. Este álbum tem 12 temas e peca por faltar cá um, e vai-me desculpar. Força. Que é o Portugal, a sessão de todos nós. Porquê que não integrou o disco? Eu penso que já tinha o álbum saído. Acho que agora pode estar a falar. Mas saiu em setembro, final de setembro. Final, sim, mas o álbum já estava todo gravado quase um ano antes. É, porque depois é partes logísticas e lançamento e preparar, e depois tem que se esperar porque vai sair muitas coisas e temos que arranjar sempre o nosso espaço, e às vezes tem que saber esperar e às vezes são coisas às vezes de marketing, tem que ser mesmo assim, nesta época agora vai sair os 6 ou 7 artistas porque é encher mais com mais um e se calhar esperar um bocadinho mais e sair no próximo semestre, quando vão sair apenas mais 3 ou 4 e vai haver mais espaço para todos. E em vez de. Às vezes é assim que muitos discos acabam por se perder, por sair discos bons, que às vezes saem no meio de tanta coisa e acabam por não ter a oportunidade para chegar ao grande público. E discos bons que acabam-se por descobrir às vezes mais tarde. Por isso, mas foi por aí. Mas não, eu lembro que a seleção já foi depois, mas há de sair em alguma coisa. Claro, eu sou daqueles, embora o tema foi oferecido e rolou muito e andou muito em iPod, certeza. Eu sou daqueles que gosto muito de suporte físico e acho que merecia estar a algures numa prateleira quando vai ser ao CD, está lá o tema. Sim, esperemos que sim. Aliás, ainda bem que o entusiasmo voltou outra vez para a seleção, foi na altura que quisemos criar e não foi o caso na altura, que Portugal não estava muito. E se calhar, lá está, às vezes há coisas que passado 2 ou 3 anos é que renascem e que aparecem, e aparecem como novidade. Não se sabe se agora o entusiasmo sobe e a música vai atrás desse entusiasmo e de repente aparece como uma novidade. E aqui das perguntas que eu vou aproveitar aquilo que disse há pouco, da questão das coisas que fazem renascer às vezes a música. Sim, sim. Pegamos aqui o exemplo do videoclipe. Uhum. É uma frustração, claro, que em canal aberto pouco ou nada há para mostrar a música feita em português. Completamente. E isso levar-nos-ia aqui a ter mais uma hora de conversa, pelo menos. Mas daqui a uns 3 ou 4 meses, ou até daqui a 3 ou 4 anos, alguém, por uma razão qualquer, num canal, enfim, na RTP, passou o vosso videoclipe. E provavelmente vai haver alguém em casa que vai dizer: ei, que tema porreiro dos fones e etc. Claro. E na prática está a ouvi-lo pela primeira vez. E é verdade, né? Mas infelizmente é assim que acontece. Em relação aos vídeos, hoje em dia só existe em canal público, apenas existe o Top Mais, que passa uma vez e está feito, é só a apresentação. E está feito, mesmo entrando para um top, o que dá é 30 segundos ou 40 segundos da música que está no top, às vezes, que são escolhidas aleatoriamente, e não é por aí que alguém vai. Eu gostei da sua aleatoriamente, mas pronto, enfim. Sim, aleatoriamente. Aleatoriamente. Vamos ficarmos por essa aleatoriamente com claro. Pessoas de boa fé. Obviamente, todos sabemos como é, mas depois. É a parte viral, hoje em dia é a parte viral, é o que se tem que apostar tudo e é aí que está a grande força, mas ao mesmo tempo é com grande pena que se dentro os fones, e sempre isso foi uma coisa que sempre deixámos, às vezes preferimos esperar um pouco mais tempo, foi isso que nunca deixámos nas mãos de outras pessoas, foi pela parte da qualidade, tanto do som como das gravações dos álbuns, como dos vídeos. Não gostamos de fazer só por fazer, senão podíamos fazer quase vídeos em série, fazíamos um para cada música, fazíamos logo 12, porque criatividade isso não nos ia faltar, mas o importante é fazer com qualidade, e às vezes é pena fazer coisas com qualidade, que nos esforçamos para fazer com qualidade, com uma boa imagem, uma boa produção, e realmente ser apenas para passar uma vez no Top Mais e ir passando um pouco. Até passa, mesmo que passe alguma coisa na MTV, mas a verdade é que ninguém vê a MTV em Portugal. Na prática, eles estão destinados ao YouTube. É, claro, a parte viral é a parte mais forte. Sendo que realmente hoje em dia é o que toda a gente vê, mas é pena ver-se grandes vídeos, sei lá, num computadorzinho ali, num quadradinho. Não tem nada a ver com o entusiasmo que às vezes se guardava. Lembro-me de estar à espera para ver um pop-off ou assim, para ver vídeos, e que não tinham qualidade nenhuma, mas que me entusiasmavam bastante e que me faziam conhecer bandas novas e que me faziam ir procurar às lojas no outro dia. Mas são outros tempos e temos que nos adaptar a eles, isso não há volta a dar. Daí que a pergunta seguinte é esta, e já aqui fiz às vezes neste programa: qual é a melhor montra da música? Hoje em dia tem que explorar todas, e já percebemos, todas as vertentes. Se calhar até meter um tema numa novela. Acho que hoje em dia, depois depende do tipo de banda que é. Nós já tivemos várias oportunidades até para coisas assim, para uma novela, Aqui diz uma novela de série juvenil, eventualmente. E houve coisas que tivemos mesmo que negar, porque isso às vezes parece que vai trazer muito, mas realmente aos fãs, o que nos fez sempre sobreviver foi termos construído sempre uma grande base de fãs. E às vezes isso acaba por tirar, acaba-se mais o entusiasmo, mas vamos, e esses fãs todos já não vão atrás muito disso, e há que ponderar sempre na balança o que é que se pode ir fazendo ou não. Não se pode querer dar logo o salto, nunca fizemos, é um bocado clichê, mas é assim, de grau a degrau, e foi mesmo assim que fizemos. Já tivemos várias oportunidades, não vou enumerar aqui quantas vezes em 15 anos já nos prometeram mundos e fundos, e que nós automaticamente dizíamos que não, porque... E sabíamos que não era nada, mas tínhamos os pés, não nos deixávamos entusiasmar por nada, para não querer logo saltar, apanhar logo ali o elevador, e depois é quase como a grande queda da música diz, que é a ascensão e queda mesmo, é rápido. A ascensão e queda é a coisa mais rápida que existe, é subir, é tão fácil, mas depois a queda é... não tem nada que saber. 2 dias depois viram as costas e ficamos outra vez no fundo. Que é uma, por exemplo, há vários exemplos que eu dou cá, que é ridículo para mim ver concursos de bandas que o prémio é tocar num festival para 40 mil pessoas. Acho isso ridículo. Enquanto há bandas que andam, se eu preciso, aí 10 anos, 8, e não têm a oportunidade de tocar num festival, e já com fãs e com álbuns e tudo, e uma banda que não existe tem a oportunidade de tocar, e quando tocando num festival, pode ir para lá uma pessoa, acho eu, só com uma gaita de foles, e toda a gente vai gostar daquilo, porque toda a gente está entusiasmada no espírito de festival, e aquilo querem curtir. Só que depois acabam esse momento, que é o mais efêmero que existe. Acabou. E tem que se fazer à estrada, e no próximo concerto vão tocar num bar que nem 5 pessoas estão lá, e as 5 que estão lá são amigos, começam a tocar, a olhar para o chão, já não dão aquela energia, ao segundo concerto está quieto, e acabam. E as coisas não avançam. Acho que as coisas têm que ser conquistadas e não dadas assim de mão beijada, porque ninguém consegue manter uma carreira assim. A grande queda resolve o minuto que passou, para injetar a dor que prende no olhar, aquela imagem que marcou, e relembrar aquilo que foi, o bom, o mau, o resto que ficou. Sonho 3 imaginar o que fazer. Pintar um quadro sem saber. Parábola real, aquilo que não é. A face oculta vem à flor para relembrar aquilo que foi. O bom, o mau, o resto que ficou. Na pobreza, a tristeza. A vertente do ao vivo é aquela que vocês, eu vou dizer assim mesmo, não se podem queixar. Então o Rock in Rio, e precisamente numa altura em que já existia a tua imagem, sim, foi, se calhar, eu não vou dizer isto, mas eu vou dizê-lo, foi o momento alto do concerto. Foi, não, inevitavelmente a tua imagem passou a ser o momento alto dos concertos nos últimos anos. Agora, por exemplo, a música Caminho, a Grande Queda já começam a chegar lá, mas realmente são as músicas de pico máximo do concerto. E realmente já tocámos para muita gente, já tínhamos tocado, ainda no ano anterior, tínhamos tocado no Rock One, com Linkin Park também para 25, 30 mil pessoas, também, aí já com a tua imagem também. Também já no pico, desta vez estavam 50 a 60 mil, e outras semanas académicas e outros festivais que tínhamos feito lá fora, mas realmente não há que negar, aquilo foi o pico máximo de sensação, porque acabámos com a tua imagem, lembro-me perfeitamente, e lembro-me de sairmos do palco e estarmos já no backstage e continuava só a ouvir a cantar o refrão. E isso não há palavras que possam descrever isso. Só as imagens, que essas são daquelas que temos mesmo que guardar para um dia ver mais tarde, que isso não pode ser mesmo esquecido. Para contar aos netos. Claro. Isto a propósito agora da família, até para algumas letras aqui têm, e que algumas percebem que são bastante autobiográficas. Claro. E quando digo autobiográficas, não só o Gomeia, mas a banda em si. Isto vem a propósito de dizer o seguinte: é uma banda muito coesa, e isto percebe-se até que, ou que eu se julgo saber, só o Carlos Teixeira entrou mais tarde, e então só o baixista, que pertence também aos Angry Odd Kids, entrou mais tarde. Os irmãos Marques e o Maia estão desde o início, portanto, sim, 15 sim, anos, sim. Não é? Disse, percebe, há pouco falou naquele tónico, não é? Deste álbum servir para justificar encontrarem-se mais vezes, não é? Mas tem a ver com isso. E lá está, por exemplo, tem esta. Por isso é que temos uma música, quase voltando ao princípio da entrevista, que diferenças há essa, por exemplo, essa é uma delas, é não ter medo de escrever sobre a família, que se calhar com 17 ou 18 anos quer-se mostrar a rebeldia e não há muito, achamos que é piroso falar sobre a família, enquanto agora não é, porque já toda a gente tem filhos, tem família, e agora é que se começa a dar o valor mais do que se devia ter dado antes, e começa a perceber realmente o valor que tem a família. Como falar sobre o amor e escrever a palavra amor ou cantá-la, não achamos nada ridículo. É assim, é o que se sente, e não há medos nenhum em fazê-lo. E na idade da rebeldia é completamente, isso é, não dá. Então, numa banda que começa, que está ligada a uma coisa punk rock e isso, essas coisas nem podem entrar, mas isso é naturalmente, isso acontece naturalmente. Como disse, o mudou foi a idade. Exatamente. O espírito não, o espírito continua a mesmo. É merecido que fizesse uma busca sobre Fonzi, apesar de os conhecer e de estar a jogar em casa, de nos gostar de vós. Gostei muito daquilo que disse na Blitz e que dizia que com as bandas grandes aprendemos o que não devemos fazer. Para quem não leu, gostaria muito que dissecasse aqui na Boa Nova o que quis dizer com isso. Não, felizmente tivemos a oportunidade de tocar com muitas, muitas bandas pelo mundo todo, muitas bandas grandes. E muitas bandas pequenas em sítios que ninguém consegue imaginar, quando às vezes se diz, não, sim, lá fora é que é, as pessoas não conseguem imaginar, realmente Portugal é um dos países de topo do mundo em termos de condições para tocar. E com bandas pequenas chegámos a ver concertos que chamamos, entre aspas, tínhamos que roubar o que eles faziam. Roubar, aprendendo, a ver. Já viste a atitude, com 10 pessoas aqui dentro, eles pareciam que estavam a tocar em frente a 50 mil. E foi sempre isso que fizemos. E isso está registado, e um dia vai sair, estamos a fazer, temos o nosso banco de imagens, e um dia, porque nunca escondemos isso, não é que vamos tocar lá fora como algumas bandas depois vão tocar e depois desaparece a câmara de filmar, ou as fotografias, ou assim, as coisas desaparecem. Não, aparece, não temos vergonha nenhuma de dizer que tocámos em frente a 10 ou 15, e depois em frente a 500, depois em frente a 1000, depois no dia a seguir outra vez em frente a 10, mas os concertos estão lá filmados, e em frente às 10 pessoas estamos a tocar realmente. E se metemos logo a imagem do Rock in Rio a seguir, vão perceber que estamos a tocar exatamente da mesma maneira. A banda está a tocar da mesma maneira, com a mesma energia, com a mesma vontade. E ao contrário, com as bandas grandes, que víamos bandas grandes que nos entusiasmavam e estávamos em palco a vê-las a tocar e olhavam, tipo, estavam a tocar e a olhar para o alinhamento e tipo a olharem tipo, para mim, lembro-me, e dizer, ainda faltam tantas músicas para acabar isto. E estavam a tocar em frente a 40 ou 50 mil pessoas e tu vias, pá, como é que não se pode ter entusiasmo em tocar em frente em bandas que estão a tocar 20 singles que toda a gente vai cantar do início ao fim. Não são bandas que têm que só quando tocarem dois ou três singles é que vão ter os picos altos, realmente, e são essas coisas e que saem e desaparecem logo, e que vês os fãs a quererem falar e viram as costas e vão embora, e isso realmente aí aprende-se mesmo o que não se deve fazer. O meu tempo é que se aproveitava a vida, andava sempre na rua a brincar, mas sem conversa entre a outra geração, diz logo que melhor foi trabalhar. Em cada geração há o vírus da razão. Em cada geração há o vírus da razão. Desde a música aos brinquedos que havia, a geração não se vai esquecer. Nos 70, nos 80 ou nos 90, há sempre algo para defender. Em cada geração há o vírus da razão. Em cada geração traz-nos aqui à fase dos desafios. E são três. Vamos começar pelo primeiro. Imagine que vem a Liberdade do Hospital fazer um concerto. Uhum. E que dizem, Hugo pode trazer consigo duas bandas dos autores nacionais. Quem é que traria convosco? Eu sou o mais suspeito na banda, porque eu acho que sou o que tem as coisas mais ecléticas, porque uhum. eu sou um pouco assim. O que faço em Fonzi é o que eu gosto de tocar, e é o que eu gosto de compor, e é o que me dá prazer tocar. Mas há vários anos não é o som que eu ouço. Uhum. Ou seja, as bandas do tipo que possam ser parecidas ou que sigam o mesmo, eu não ouço. Não é que sejam más ou que sejam boas, não é uma coisa. Eu gosto mais de ouvir, por exemplo, se falarmos em coisas portuguesas, ir ouvir um Virgin Suit ou um Diolinda, uhum. Mexe mais comigo do que estar a ouvir uma coisa, ou ouvir um Dead Combo, coisas que não têm nada a ver. Por isso, se calhar, não sei se é agradar a toda a gente, que as pessoas gostam de levar as coisas assim um bocado pela mesma linha, que acho um bocado secante para vir a ver diversidade. nas coisas, mas ia por aí, ouvia, sei lá, nem sei, assim, de repente, há assim tanta coisa aí que eu ando a ouvir, Orelha Negra, que não tem nada a ver também. Gosto de ouvir pelo ambiente, lá está, a música é um estado de espírito e depois até depende do dia e o que, nem sei, mas o que eu posso dizer é que se calhar não levava na mesma linha dos fons, levava... Não teríamos cabos em metade perdida nem pesticida. Não era, não é que eu não gosto, sim, ou que eu estou a dizer... Já percebemos. Sim, era porque... Não, para que levar e irmos ouvir três bandas do mesmo estilo? Eu sei que agrada a muita gente e aliás, já tocámos várias vezes juntos e não é por aí, mas não era por aí. Se fosse eu a dizer, olha, vou levar este para levar comigo ou este, ia levar uma coisa assim mais eclética, mais duas coisas assim diferentes. Mesmo para lavar os ouvidos, que às vezes é isso, consegue-se, quando se entra... as coisas têm mais, entra uma coisa diferente, é. Banda para banda. O desafio é este: imagino que vem uma banda da cena internacional, uhum. E porque não? Vem a Oliveira do Hospital e quer que os Fonzi façam a primeira parte. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte aqui em Oliveira do Hospital? Passado estes anos todos, sinceramente, e às vezes podem achar isso um pouco ridículo, isso também tem um pouco com essa fachada que a gente viu. Há muita gente que vive essas coisas das primeiras partes e o fazer a primeira parte, e isso deixou de ser um pouco real para nós, porque já fizemos realmente muitas e muitas, muitas primeiras partes. E o fazer a primeira parte é como ir tocar sozinho. Porque realmente, na maioria, ou na grande maioria das vezes, o contacto é zero com essas bandas. Não existe, é apenas ir tocar naquele sítio e aproveitar e tirar o nosso proveito de conseguir, da maioria dos fãs dessas bandas, que se tornem fãs dos fãs. Porque já tivemos isso, ah, vamos tocar com os Offspring, ainda miúdos, nós, mais miúdos, aí vai ser... Mas depois acabávamos por... Nem ver, nem falar. Por acaso, por exemplo, no caso do Spring, não é a realidade, aconteceu isso a primeira vez, mas depois já tocámos outra vez lá fora e realmente já conseguimos conviver backstage e tudo, isso já aconteceu, mas com a maioria das bandas, dessas que às vezes nos entusiasmavam, o contacto era zero, por isso depois isso deixou de ser uma coisa que nunca mais voltámos a pensar nisso. Deixou de ser motivo. Sim, deixou de ser uma coisa aí, se a gente conseguisse fazer uma tour com estes ou estes, que eram coisas que no início pensávamos muito e sonhávamos, e com estes conseguimos tocar com todas as bandas que sonhávamos. Na altura também o nosso patamar não era o mais elevado em termos de escolhas, conseguimos fazer isso, e como isso já conseguimos fazer, deixou de ser uma coisa assim que pensamos, não consigo dizer, acho que preferia tocar com, sei lá, se renascesse o Freddie Mercury, tocar com os Queen, e acho que era por aí, mas era para os ver a tocar com ela outra vez. I want it all. I want it all. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. Uhum. E querem que os Fonzi façam uma versão de um tema para incluir esse tributo. Ora, é que tributo esse vos daria algum gozo? E já agora, que tema seria? Tributo? Em termos de rock, por exemplo, uma coisa que nos ligou, até temos a falar em pesticida, e foi uma das experiências que a gente já teve, foi uma vez que temos feito juntos um medley, Fonzi e Pesticida juntos, na altura para a rádio, acho que foi para a Antena 3, penso eu, e correu mesmo bem. Isso era uma banda que eu nunca queria ver também morrer, por isso o tributo esse tinha que ser, em termos de linha rock. Neste país de poetas, amantes da bebedeira, trezentos de conversa e o sorriso está na fogueira. Mas era capaz de agarrar, por exemplo, eu gosto muito de fado, e do fado que isto disse, gostava de fazer uma versão, por exemplo, de um Fernando Maurício, que não tem nada a ver, mas acho que conseguia fazer uma versão rock de uma música dele, qualquer. És mais velho que Benício, mais marinheira que o mar e mais fadista que o far. Hugo, muito obrigado pela disponibilidade. Nada, obrigado. Aqui da Boa Nova. E já sabe, na para a zona, que é onde eu me retiro muitas vezes, aí partindo, porque tenho a sorte da minha avó ser do Piódão. Para nós é novidade. E é onde eu me retiro aí, e o meu avô ser ainda um pouco mais escondido, que é uma coisa mais pequenininha, que se chama Porta Balsa. Sim, então, sim, conheço perfeitamente. E aí então é que ninguém, não há rede, não há net, não há nada, e esse é o meu retiro, e é o meu retiro que todos os anos, pelo menos 10 diazinhos aí, desaparece, e depois venho recarregadíssimo de energias. Por isso a zona aí é-me familiar desde sempre. Por isso o abraço ainda é maior, parei. Então nesse caso, já sabe, na próxima visita teremos muito gosto de receber aqui a Boa Nova. Claro que sim. Claro. Ok, vai, grande abraço. Obrigado pela abraço.